Uma equipe do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar percebeu, na última sexta-feira, pelo período da manhã, um veículo em atitude suspeita trafegando pelas ruas da Vila Portes. O carro foi acompanhado até a região da Vila Borges, onde, na rua Pompeu de Toledo, o motorista, ao perceber o acompanhamento dos policiais, fugiu correndo, deixando o carro abandonado com um princípio de incêndio no motor. Os policiais pediram o apoio de outras viaturas no local. Com o extintor de incêndio, o fogo no motor foi controlado. Em revista ao carro, os policiais encontraram 208 tabletes de maconha, que totalizou 109 quilos da droga, como explica o aspirante Kendi, CPU, do 14º BPM na ocasião. A princípio, um veículo que estava em chamas, a equipe do trânsito foi atender. Chegando ao local, um indivíduo viu a viatura do trânsito e se evadiu. Foi constatado no veículo que havia uma quantidade grande de maconha já preparada para a viagem, né, em fundos falsos, e um controle remoto que dava acesso a uma residência na frente desse veículo. Né. Chegando na residência, foi puxada a placa do veículo que estava estacionado, uma Export, que havia queixa de furto em Santa Catarina. E o indivíduo que se acusou o proprietário foi preso por receptação, pois havia dito que havia comprado esse veículo semana passada. São três pessoas presas aqui, então? Na verdade, são uma por receptação e o dono da droga não estava no local. Então, não foi preso por tráfico. Os outros dois são conduzidos como testemunhas para averiguação? Isso, esses dois serão tomados termos de declaração e posterior intimados, né, se constatado alguma irregularidade. Ou seja, o tino policial falando mais alto de novo, né? Com certeza. O veículo Export ficou apreendido com queixa de roubo em São Paulo e sinais de adulteração no chassi. Três pessoas foram encaminhadas da 6ª SDP, sendo que Pedro Henrique Coutinho, de 25 anos, foi autuado por receptação do veículo EcoSport. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.